Naná Vasconcelos. Um Brasil que o Brasil não conhece. Um programa de Lara Araújo. Nesta homenagem, lido nas cerimónias fúnebres deste artista, o Ministro da Cultura brasileiro, Juca Ferreira, disse em 2016: Naná Vasconcelos nos ensinou a ouvir o Brasil, nos trouxe de volta a um país profundo, refugiado em nossas memórias de infância. Toda a sua obra como artista está impregnada de referências que são parte essencial do nosso modo de ser e de sentir. Sua música é a música da voz, do corpo e dos inúmeros instrumentos que dominou com tanta perfeição. Naná, virtuoso do berimbau, era adepto de métricas pouco habituais no jazz, com tempos de 5x4 ou de 7x4, muito tocados principalmente no Nordeste brasileiro. Além de inovar em diferentes sonoridades de instrumentos de percussão, a sua enorme curiosidade e capacidade de absorver reuniu fontes diversas, desde elementos da música erudita do compositor Heitor Villa-Lobos ao rock do guitarrista Jimi Hendrix. Thank you. Meu nome é Juvenal de Holanda Vasconcelos. Desde pequeno, desde que me entendi de gente, que minha mãe sempre me chamou Naná. Eu acredito, por motivos espirituais dela, Naná. E quando eu consegui ter o meu primeiro bongô, eu mandei que pintasse também o nome Naná. O Vasconcelos, de muitos anos depois, já lá na França, porque tinha Naná Muscuri, tinha Naná não sei o que, digo, bom, então, para não confundir, usei o Vasconcelos. Naná vem de Nanã Borocô, né? Lá do Xangô, de Pernambuco. Eu nasci num bairro chamado Sítio Novo, é um bairro lá do Recife, a fronteira entre Recife e Olinda. Meu pai era músico, tocava no Bloco Batutas de São José, lá na sede do Bloco Batutas. E tinha assim, era sábado era boate, domingo matinê, domingo à noite soirée. E nas quartas-feiras tinha um negócio que a gente chamava recreio. E foi aí que eu comecei a tocar bongô, insisti muito até que meu pai me levou. Eu tive que tirar licença especial do Juizado de Menores. Eu tinha 12 anos de idade nessa época, e a licença do Juizado de Menores não podia descer do palco, porque era de menor, e era um lugar noturno, assim, de mulheres que ficavam pedindo para eu... Mas foi uma grande época. Naquela época, as orquestras tocavam muito bolero, Pérez Prado, Tommy Dorsey. Tinha aquela época dos bailes, das grandes bandas. Eu fiquei no Recife até meados de 60. Aí emigrei para o Rio de Janeiro. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Milton Nascimento. E eu cheguei para o Milton e disse assim: olha, eu vim de Recife para tocar com você. Mas o Milton me deu a oportunidade para eu começar a pensar em utilizar a percussão como orquestração mesmo, senso de... Naquela época eu já pensava um pouco dessa maneira, porque eu gostava muito de ouvir Villa-Lobos. E Villa-Lobos me inspirou muito, de uma certa forma, na coisa da música visual, que hoje eu tenho consciência disso, né? Na época eu não... Mas era só a fascinação pelas baquianas de Villa-Lobos. Hoje eu sei que foi muito forte essa influência. E o Milton me ajudou, porque o Milton deixava eu dar meus gritos, soltar os cabritos e fazer sons e tudo. E o Robertinho, baterista, assim, antes era eu e o Milton só. Aí o Milton começou: vamos fazer uma banda. Aí o Milton chamou o Luiz do baixo. Aí o Luiz disse: não, eu só vou se for com o meu compadre. Quem é teu compadre? Meu compadre toca bateria lá no Canecão, na Choparia. Aí fomos lá ver o Robertinho. E Robertinho, para mim, é um negócio maravilhoso, porque casou bem, sabe? A gente se escuta muito, e uma coisa completava a outra. Era eu fazendo assim, e ele respondendo e continuando. Foi uma combinação absolutamente maravilhosa para mim. Eu adoro sempre, hoje sempre, é uma coisa que nós podemos tocar sem ensaiar, né? Sempre muito aberto. O Robertinho é o baterista que usa a bateria toda, né? Os tambores todos, não fica limitado só na caixa, nos pratos. E a família toda, né? A família Robertinho, os filhos, sempre, sabe, foi um grande período, eu acho, da música do Milton Nascimento, essa banda, o Som Imaginário, né? Bahia é o coração do Brasil, porque lá foi onde se desenvolveu, né, de uma certa forma, as artes em geral. Né? Você vê que a pintura, a literatura, o cinema, Glauber Rocha, a Bossa Nova, mesmo sendo vindo lá do Rio, mas é João Gilberto, o intérprete, né, os movimentos... Todo Bahia será sempre o coração do Brasil. Lá está realmente uma religião muito forte com as artes. Tem uma coisa muito forte religiosa com as artes, com a natureza. Tem muita coisa ainda a ser explorada. Eles me recebem muito bem, com muito carinho lá. Que eu trabalho muito lá, dirigindo festivais, aí o Perk Pan. E sempre recebo muito carinho lá dos baianos. Thank you. Thank you. Thank you. Marabeba, a vina da Marabeba, a vina da Marabeba, a vina da Marabeba, a vina da Marabeba, a vina da Marabeba, a vina da Marabeba, a vina da Marabeba. No começo da década de 1970, formou o trio do Bagaço, com Nelson Ângelo e Maurício Maestro, apresentando-se com o grupo no México, a convite de Luiz Essa. Mas o rastilho que levou o artista a ter uma grande projeção internacional foi aceso quando, em 1970, o saxofonista argentino Gato Barbieri o convidou para se juntar ao seu grupo. Apresentaram-se em Nova York e na Europa, com destaque para o Festival de Montreux, na Suíça, onde o percussionista encantou o público e a crítica. No final da digressão, fixou-se em Paris durante 5 anos, onde gravou, em 1971, o seu primeiro álbum, África Deus. No Brasil, gravou o seu segundo disco, Amazonas, em 1973. Começou então uma bem-sucedida parceria com o pianista e compositor Egberto Gismonti, durante 8 anos, que resultou em 3 álbuns para a editora SM. Dança das Cabeças, em 1977, Sol do Meio-Dia, em 1978 e Duas Vozes, em 1984. De regresso a Nova York, formou o grupo Codona, com Don Cherry e Colin Walcott. Gravou e fez uma digressão com a banda do guitarrista Pat Metheny, trabalhando com artistas das mais variadas tendências. Naná Vasconcelos gravou com B.B. King, com o violinista francês Jean-Luc Ponty e com o grupo norte-americano Talking Heads, liderado por David Byrne. Thank you. Thank you. Estive na África, A África é a mãe, sempre é mãe eterna. É que a África é a tradição. E a tradição é a mãe eterna de tudo que a gente faz criativamente. Hoje vem, né, da tradição. É, moderno é simplesmente o nome de um dos filhos da tradição. E o filho mais caçula da tradição chama-se internet. Quer dizer que... que o meio de comunicações era assim. Antigamente, se batiam no tambor, na madeira, para se comunicar. Tem aqui o talking drums, por exemplo, que é o tambor falante, que até hoje, em alguns lugares da África, lá dentro mesmo, profundamente, eles usam para dar mensagem. Horas, mas eles usam, né? Então veio tudo aí desse meio de comunicação, o índio fazendo com a fumaça, soltando mensagens, a dança da chuva e tudo isso. Os povos se parecem muito, não é? Os povos se parecem muito, tudo é um dessa forma. Quando você vê, com esse olhar, com desse ângulo assim, aí tudo é muito parecido, tudo é um, toda a música da floresta é igual, a do pigmeu e a do índio do Xingu se parecem muito. Que eles vivem no mesmo contexto, no mesmo ambiente. Vila-Lobos, meu Deus, que grandeza. O Vila-Lobos, ele pegou o folclore, a riqueza folclórica do Brasil, né, principalmente do Nordeste, onde está a maior variedade, e tratou sinfonicamente. É por causa do Vila-Lobos, nós tivemos Vila-Lobos, aí pudemos ter essa riqueza harmônica que existe até hoje, que a bossa nova é resultado disso, de toda essa riqueza europeia. Isso é um detalhe importante, porque quando a bossa nova chegou aos Estados Unidos, o que diferenciou é que nós fomos lá com uma maneira de harmonizar que não tinha, e aqui era totalmente uma outra escola, né? Diferente da escola americana, porque era uma escola europeia, que vinha do Bar, e consequentemente do Vila-Lobos. E Vila-Lobos é isso, para mim, hoje eu tenho consciência disso, eu faço um trabalho pensando em a música ser um elemento visual, porque Vila-Lobos me ensinou isso. Vila-Lobos me ensinou, quando ele compôs o Trem Caipira, o Trenzinho, ele monta o trio, ele escreveu tudo isso, ele montou o trio, fabricou o trio, o trem sai e põe você na janela vendo as paisagens do Brasil. Olha as crianças do nosso Brasil, Brasil. O Brasil na sua fórmula mais rica, né, harmonicamente. Então, ali está o início de tudo. Hoje, aconteceu a bossa nova e a riqueza harmônica que existe na nossa música se deve muito a Vila-Lobos. Do dialeto que bunda um semba, né? Tem uma história engraçada, que eu gravei, eu era baterista na época do quarteto Yansan, quarteto que saiu do Recife sem ter sido convidado. Disse, vamos para a Europa. Compramos passagens. Começar por onde? Por Portugal, né? Que é a nossa língua, vamos lá. Aí nós fomos, e quando chegamos lá, viu que a história era outra. Que não era bem o português da maneira que a gente pensava que era. Mas, enfim, encontramos lá o Agostinho dos Santos passeando e nos encontrou e disse, então vamos montar aí um show. E fizemos os trabalhos lá com o Agostinho e veio a possibilidade de uma gravação, né, com o compositor Eleutero Sanches, que era um angolano, e que ensinou Agostinho dos Santos algumas músicas em dialeto. Que bundo. Tem uma que era Monome Kutunde Kutunde Goe, Monome Zekae, Mugugumona. Monome Kutunde Kutunde Goe, Monome Zekae, Mugugumona. E Monome Zambiamie, E Monome Zambiamie, E Xingibidi lá de Juan Langtiga, E Xingibidi lá de Juan Langtiga, Manambumbeca Sigila Kuetie. Aí vai por aí. E a outra era: ô lelele, três amos salessá, o intrudio loboá, três amos salessá, jemba jabuluê, tubamba coembiê. Isso era assim um protesto, eles dizendo, reclamando que o carnaval de Angola estava se acabando. Ô lelele, cadê meu carnaval? O carnaval está morrendo. Cadê meu carnaval? Ô lelele, três amos salessá, o intrudio loboá, três amos salessá. Em Angola faz muitos anos, deve ter feito esse negócio de didata comigo, né, é uma história engraçada, que eu viajo até, deve ser uns 20 anos. Gorê, eu estive em Gorê há uns 5 anos atrás. A última vez que eu estive na Ilha da Reunião, que fica entre Madagascar e o sul, né, e o sul da África, né, lá Moçambique, aquela história. Agora é assim, os africanos, eu sempre encontro eles, por aí o Dudu Rose, sempre vejo essas grandes orquestras, né, africanas que andam aí pelo mundo, o tambor do Burundi, os pigmês, que eu sempre fui fascinado pelos pigmês, finalmente eles estiveram aqui no Brasil a convite, e que uma coisa... Eu sou, no dia, eu acho que no dia que a África fizer levantar a cabeça assim, aí vai, o leque vai abrir realmente. Essa ideia, assim, que eu procurava fazer com o berimbau, os sons da guitarra do Rio do Jimi Hendrix, foi que me levou a considerar que tudo é música, que tudo é som, que o silêncio é a coisa mais difícil, a música mais difícil de fazer, o silêncio, porque o silêncio pode ser muito barulhento aqui dentro. Esses cachixi? Esses cachixi. Ele tem uma relação. Eu acho assim, que antigamente nós tínhamos os pregões, né, nas feiras, que está desaparecendo um pouco, e é pena isso. E os pregões são coisas que vieram da África, né? Se vendiam frutas assim. Iê, piripipi, piripipi, pitamba, pitomba, pitomba, chora menino pra comprar pitomba. Tinha um outro que era muito engraçado, que ele andava assim: espanador, vasculhador, estrela da Angola, colher de pau, raspa cuca, gré. Agora tinha um outro que dizia assim: e já caiu o cajá? E já caiu o cajá? E que é o som, eu sempre acho que veio tudo junto. Já caiu o cajá, já caiu o cajá, já caiu o cajá, já caiu o cajá, já caiu o cajá, já caiu o cajá. O maracatu os maracatus é uma verdadeira ópera popular, né? Todos os folclores, né? Aí tem o do baque solto e do baque virado. Mas o verdadeiro maracatu é o africano, é a corte, né? Aquela corte, o rei, a rainha, né? A corte, né? Toda coisa, toda exuberância de uma corte. Meu maracatu é da coroa imperial, é de Pernambuco, ele é, sabe? Então é uma coisa que veio, a corte de Angola. O maracatu sempre fala muito de Luanda. E a história minha com o maracatu é muito forte, porque eu me lembro da minha infância, que eu fico fazendo regressão assim, eu com 5 anos de idade, minha mãe me botando para dormir, e com a comadre dela, e dizia assim: Petronila, ele já está dormindo. Aí minha mãe disse: tá. E eu comecei a ouvir, naquela época não tinha tanta poluição sonora, comecei a ouvir aqueles sons. Aí eu disse: poxa, não é trovão. Na minha cabeça de criança, assim, não está chovendo, não é trovão. É maracatu. Aí botei a boca no mundo, ela teve que me levar aqui. Então, eu acho assim, maracatu é trovão, sabe? Maracatu é muito religioso. Lá em Recife, nós temos a Noite dos Tambores Silenciosos, que todo maracatu é nação. Maracatu, nação Irê, que é a nação das crianças, nação Pernambuco, maracatu, nação Estrela Brilhante, sabe? Na maracatu Elefante. E nessa noite dos tambores silenciosos, não se toca tambores de guerra. as loas, né, que são as cantigas de maracatu, são feitas, todas as loas são feitas em função das pazes, da paz. É no dia que as nações se juntam em comunhão para a paz, né, a harmonia. Então, maracatu é muito forte nesse sentido, é uma coisa muito profunda. Né? Dana Santa, era o maracatu de Dana Santa, que tinha um dos maiores tocadores de afaia, que era o mestre Viludinho. Viludinho. Seu Viludinho pegava a afaia e andava tocando, era um extraordinário, assim, um mestre, né, dos afaias de maracatu. Né? Ô Viludinho, Viludinho, povo de Recife que vê estrela brilhante acender. Estrela brilhante acender, eu vou cantar só pra ver, estrela brilhante acender. É, tem os agogôs, né? Que toca. Povo de Recife aprender, será brilhante acender. Aí por aí vai, né? Os afaia, os agogôs, né? A boneca, né? A dama do passo, que vem com a boneca de cera, né? O rei, a rainha. Aí o maracatu rural é aquele que vem da zona da mata, né? Que eles usam o chocalho e a batida. É bem, usa uma espécie de chocalhos aqui atrás, e a batida é bem diferente, é bem ligeiro, porque entra na área, né? Entra na área dos ritmos que vem assim da zona da mata, que é a coisa de banda de pífano, um pouco como a coisa dos caboclinhos, né? E ele se veste com uma espécie de índio, né? Com aquela coisa, e que é um negócio também muito religioso, porque o verdadeiro caboclo de lança, ele sai, passa os 4 dias com uma flor na boca, uma rosa na boca. E essa rosa é alimentada pela saliva, e essa rosa não pode morrer, então, durante os dias. Né? A rosa tem que estar sempre viva, né? E ele não pode beber, por isso é uma coisa muito religiosa, com aquelas lanças. Né? E o caboclo de lança é relacionado com os canaviais. Né? Tem um negócio, tem até uma música que... Até o Erasto Vasconcelos que fez, meu irmão, que disse: o caboclo de lança, o caboclo de lança, o caboclo de lança do canavial. É rural, é o baque solto, abrindo o caminho para a capital. É rural, é o baque solto, abrindo caminho para a capital. É luar, luar, é luar, luar, é luar, luar, no canavial. Os badalos tocando, os badalos tocando, anunciando o carnaval. Mas o ritmo do maracatu rural é... rápido, né? Já do maracatu, o africano, é muito mais, né? Muito mais lento, é a corte, é muito mais. Esse não é do, é o grito de guerra, é vamos, sabe, é a coisa das lanças, a coisa, sabe? E as loas que param e se improvisa uma loa saudando o dono da casa, saudando, sabe? Em outubro de 2013, a Far Out Recordings editou 4 Elementos, álbum em que Naná Vasconcelos traduz o espírito e a energia dos 4 elementos da natureza na música, acompanhado por outro músico. Naná esteve envolvido mais diretamente com o cenário musical brasileiro ao fazer direção artística do Festival Panorama Percursivo Mundial, em Salvador, e do projeto ABC Musical. Além das participações especiais em álbum de Milton Nascimento, Caetano Veloso, Marisa Monte e Mundo Livre S.A., entre outros. Entre outros lançamentos fora do país, Naná Vasconcelos lançou no Brasil o álbum Contando Histórias, em 1994. Depois, Contaminação, em 1999. E Minha Loa, em 2002. No final de 2005, Chegada foi publicada pela Azul Music. Depois, em 2006, Trilhas. Ou, em 2011, Sinfonia e Batuques. Naná idealizou o projeto ABC das Artes Flor do Mangue, um trabalho com crianças carentes. Na entrevista concedida a Greg Bayer, Naná Vasconcelos revela que quando começou a tocar berimbau, sentiu que tinha uma missão. Segundo o pesquisador Eric Galm, percussionistas brasileiros de prestígio internacional como Dom O Romão, Ayrton Moreira, Papete, Guilherme Franco, Paulino da Costa e Djalma Correia usaram berimbau nos seus trabalhos. No entanto, os seus modos de tocar derivam do contexto da capoeira. Naná foi pioneiro na utilização do berimbau como um instrumento solista, com autonomia tanto em grupos de jazz como em orquestras de música clássica. Conseguiu dar novas amplitudes e fronteiras ao instrumento. Esse instrumento aqui, a origem dele é africana, normalmente é feito de barro, né, de cerâmica. Se chama Udu, U-D-U-H. E o Udu é de Gana. Ele é feito normalmente de barro, de cerâmica. Esse aqui foi feito para mim, me presentearam aqui em São Paulo. E foi um soprador de vidro, que fez para mim. E foi um presente que um amigo pediu esse soprador de vidro para fazer. E eu uso com diferentes combinações, né? Assim. Clementina vem chegando, Clementina veio pro samba. Minha gente abre roda, Clementina vai dançar. Clementina vem chegando, Clementina veio pro samba. Minha gente bate palma. Clementina vai cantar, ai, ai, ai, erro, ai, ai, ai, pandeiro, ai, ai, ai, erro, ai, ai, ai, terreiro. We are hey, ya hey ho, ya hey ho ha. We are hey ho, ya hey ho ha. We are ha, we are ha yo. We are hey, ya hey ho, ya hey ho ha. We are hey ho, ya hey ho ha. We are ha, we are ha yo. Wana ho, wana wana ho, piana ne, hey ne no me. Wana ho, piana ne, wana ho, piana ne, hey ne no me. Quick quick quick quick quick quick, shirat, um bom cheio. É o Udu. Mas esses instrumentos assim, Muitos não têm nome, né? São coisas assim que eu sempre inspirado na natureza, né? E eu utilizo essa ideia da percussão. É uma orquestra. Tem que ter o senso de orquestração. Diferentes timbres. Madeira, vidro, água. Tudo é percussão. E eu procuro com isso contar histórias. Eu procuro com isso procurar dizer alguma coisa. Que eu sempre acho que o músico, quando ele toca, ele deve não explicar, mas procurar dizer algumas coisas. Procurar fazer música. Percussão não é só para fazer ritmo. Percussão é para fazer sons. Eu sou muito mais conectado com a área de sons, de sons. Os sons da natureza, o som do vento, o som da selva, o som do rio, o som dos trovões. Sabe? As coisas da natureza é uma forte, grande, grande fonte de inspiração para o meu trabalho. Eu normalmente eu digo assim, eu ando por aí dando meus gritos. Eu ando por aí dando meus gritos e falando um pouco desse Brasil, né? Dessa imensidão de país que nós vivemos, porque o Amazonas é uma reserva ou um reservatório de vida e sabedoria. Eu quero contar uma história para vocês. Vamos para a selva? Vamos para a selva? Vamos para a selva? Get out of here. Namu. Namu. Namu. Yeah. Percpan é panorama percussivo mundial. Foi idealizado pela Beth Caires, que me convidou para participar do primeiro Percpan. Eu vim para participar. Aí ela me convidou para dirigir. E eu sempre procuro trazer para o Brasil coisas que eu acho que é importante que o Brasil veja, ou, ao contrário, para eles verem o Brasil. Às vezes, né, eu penso assim, eu quero que eles vejam, por exemplo, a Bahia de Todos os Sambas. Um ano tinha uns temas assim, que era para mais os africanos, os indianos, ou os turcos que vêm, ver essa riqueza que existe em nosso país. E eu sempre procuro trazer, às vezes o processo é lento, porque às vezes demora muito para trazer. Os pigmeus, ficou 5 anos que eu estava atrás dos pigmeus, que eles são nômades. Na realidade, essa coisa que eu faço com a flauta vem das coisas dos pigmeus. Eles são nômades, vivem no meio da floresta, passam 6 meses aqui, acabou a comida, a caça ali, ele vai, volta para onde eles estiveram um ano anterior, que lá já, a planta já cresceu. Então, e eles têm uma coisa muito orgânica na música deles, porque tudo é feito com voz e palmas, esses apitinhos, né? Essa coisa é típica de mim. Ei, oh, oh, oh, ei, ei. Então é interessante você ver um fazendo isso, ao mesmo tempo o outro fazendo. Então eles fazem uma polirritmia. Eu sempre achei que os pigmeus são os verdadeiros minimalistas, né? Não só pelo tamanho deles, mas pela música, pela riqueza da música deles, os canões, tudo, são as fórmulas musicais, né, deles, é absolutamente super moderna, né, ao mesmo tempo que tem essa coisa de chão, de raiz, é de um modernismo total, a maneira que eles concebem a música, né, e tudo isso é feito no meio da floresta, no meio do mato, né, os pigmeus. Existe o Baca e o Aca. Os que vieram para aqui foram o Aca. Tem uma região que fica lá na parte central da África. A minha religião é o berimbau, porque o berimbau, ele me centraliza, o som do berimbau é muito zen. Então, eu sou muito religioso, mas não de instituições. Eu sou religioso, assim, com tudo aquilo que eu faço, e aquilo que eu faço, tudo é música. Então, a minha religião é música, a minha religião é o berimbau, é o pai grande de tudo. Quando eu toco, não existe distração. O primeiro instrumento é a voz. O melhor instrumento é o corpo. Então, o corpo, toda essa coisa é música, é religião. É isso que me faz procurar melhorar mais o meu eu, para poder dar para as pessoas. Às vezes eu penso que eu sou muito antigo, sabe? Quantos anos você tem? 432. Isso é religião, assim, de uma certa forma, porque assim, parece assim, eu já estive aqui quando isso era gelo, ou uma coisa assim. Mas tem uma ligação muito forte na minha vida. Por que do berimbau? Porque essa coisa, esse trabalho que eu faço com o berimbau parece muito mais uma missão de tirar o berimbau da capoeira, porque o berimbau nunca foi utilizado dessa maneira, porque a capoeira é tradição e não se mexe com tradição. Nós brasileiros temos essa coisa da tradição, que não se pode tocar na tradição. Tal. Então, eu falo do berimbau como centro, porque tudo que eu faço sai do berimbau. Eu toco no berimbau, depois transponho, transporto, traduzo para os outros instrumentos. Né? Aí foi o berimbau que me deu a ideia de construir instrumentos, foi o berimbau que me deu a ideia para explorar e pegar como fonte as coisas naturais, as coisas da natureza. Aí eu comecei a fabricar eu mesmo meus instrumentos, que na realidade não tem nomes. Né? E a relação muito forte, porque o Amazonas sempre foi para mim uma reserva, um reservatório de vida e sabedoria, sabe? Uma coisa assim. Hey,